Neto LX. Tô bolando com daquele que te deixa louca. Cê provocando com a gata, vai tirando a roupa. Tô bolando com daquele que te deixa louca. Cê provocando com a gata, vai tirando a roupa. Chama as amigas que sarra gostoso, que rebola e joga tudo na minha cara. Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga tudo na minha cara. Chama as amigas que sarra gostoso, que rebola e joga tudo na minha cara. Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, vá. Vem mulher, chega pra cá que a base tu sabe de mim. O DF já tá louco. Do gordinho. Sucesso! Setecentas pirocada na sua buceta sem dó. Setecentas pirocada na sua buceta. Setecentas pirocada na tua buceta sem dó. Setecentas pirocada na sua buceta sem dó. Vai, vai, vai, vai, neguinha, vai! Na sua buceta sem dó. Setecentas pirocada na sua buceta sem dó. Vem pra revoada do Gordinho, sucesso! Verão 2022. André CDs, o moral de Bicara. 200% pro paredão. Tô bolando com daquele que te deixa louca. Cê provocando com a gata, vai tirando a roupa. Tô bolando com daquele que te deixa louca. Cê provocando com a gata, vai tirando a roupa. Chama as amigas que sarra gostoso, que rebola e joga tudo na minha cara. Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga tudo na minha cara. Chama as amigas que sarra gostoso, que rebola e joga tudo na minha cara. Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, vai. Chega pra cá que a base tu sabe de mim. O DF já tá lucido, grita vai ser pior. Sucesso! Setecentas pirocada na sua buceta sem dó. Setecentas pirocada na sua buceta. Setecentas pirocada na sua buceta. Neto LX. Setecentas pirocada na sua buceta sem dó. Vem pra revoada do Gordinho. Setecentas pirocada na sua buceta sem dó. Setecentas pirocada na sua buceta sem dó. Neto LX, 200% pra paredão. Verão 2022 vai ser sucesso!